Start now, Limp Jerks. E aí galera, tá começando o nono Game Track aqui no blog do Melo X. Eu sou o Zabuza, hoje eu tô aqui com a presença do Ridan, novamente. E aí pessoal, oi de volta. E também tô com a presença aqui do meu cunhado, olha só. Maravilha, hein? Então, eu tô com a presença aqui também do Rodrigo, né? Ele que tá agora fazendo uma sessão semanal aí de jogos old school. É, sessão aí é mais tipo pra galera mais old school mesmo, lembrar dos jogos antigamente, e pra galera nova aí pra saber que... Tudo saiu dali, né? Tudo começou dali, né, cara? Uhum. Tudo teve início, né? Pra então... ver o que era bom da vida. É, verdade. É, melhores jogos, anos 90. Então, né, pelo que vocês perceberam, esse cast não tem um tema, né, hoje a gente vai novamente fazer aquele cast mais freestyle, sem preocupação nenhuma, a gente vai citar algumas músicas, falar um pouquinho dos compositores e dos jogos, né, mas isso tudo logo após a leitura de recados e comentários e e-mails. Então, já voltamos. Então, aqui na leitura de e-mails do Game Track, né? Eu tô aqui hoje com o Ridan. Oi, de novo. Antes da gente começar a leitura aí, né? Eu vou agradecer o pessoal aí que participou do campeonato do Melo X Eventos, né? Que a gente fez um campeonato de Guitar Hero 3. E, novamente, no Guitar Hero 3, o viciado do Gregory ganhou pela terceira vez. Dos quatro campeonatos que ele participou. Ele joga muito, cara. Parabéns aí pela conquista dele aí, né? Deixando mais uma vez a marca dele. Cara, o cara é viciado pra caramba. Um recadinho, né? Recadinho básico de sempre. Comentem aí ou deixem um e-mail pra nós no GameTrack.com. mlx@gmail.com e a gente vai para a leitura de comentários depois de e-mails, né? A gente hoje teve 13 e-mails. Oh. Oh, finalmente, cara, a gente... Meu, quando eu olhei, quando o Zabu me falou, cara, a gente tem 13 e-mails. Nossa, meu! Como é possível? Deu até ânimo agora de fazer a nova emissão, meu. Cara, cara, quanto mais e-mail que a gente faz, mais a gente vai motivar aí, cara. Um outro recadinho que eu vou deixar aqui para vocês. Como eu sou host, normalmente sou eu que edito, eu vou voltar a estudar aí, porque eu quero ver se eu consigo passar pro mestrado, né, no final do ano aí, em matemática. E provavelmente o cast vai mudar o dia. A gente vai mudar ele pra terça-feira. Por quê? Durante a semana aí, a gente gravava ele normalmente o cast na quarta ou quinta-feira. Agora a gente tá gravando na sexta-feira à noite. E pra editar, cara, até terça-feira eu não consigo editar tudo, que a gente grava e-mail e tudo. Se segunda tiver pronto, a gente já lança, né? E outra coisa, mande e-mails até o sábado, referente ao cast passado, pra gente gravar um e-mail ali no dominguinho ali, entendeu? Então vamos aí pro primeiro comentário, né? O primeiro comentário aí da Giza. E ela diz assim: nossa, que podcast mega nostálgico, super gostoso de ouvir. Logo quando nós, as gurias nerds, estávamos vendo coisas como Cacontibes e TV Colosso. Coisas bem old mesmo, né? Cada música foi lembrada com muito carinho. Tiny Toons era aí horas e horas, né? A fio de muita diversão. Mas acho que o meu destaque é Bomberman. Tem um jogo no celular e adoro. E um detalhe é que no AF tinha até um cosplay de Bomberman. Muito bom esse temático, que vem os próximos. E como sempre soube, cada vez melhorando. E conquistando o público merecidamente. Obrigado pelo carinho. Embora não nos vemos tanto, né? Estão no nosso coração. Valeu, galera. E continue mandando bem. Aproveitando o comentário aí da Giza, né? Vou sumonar ela aqui pra ela deixar um recadinho pra vocês aí. Oi, oi, eu tô aqui junto com a Champs. Oi. Pois é, no dia 21 e 22 nós vamos estar lá no Aniparaná. O ano passado a gente fez a sala de Bleach, ficamos muito felizes com o resultado. E esse ano a gente vai estar com a sala Steampunk lá, junto com o conselho Steampunk aqui do Paraná. E pra quem não sabe o que é Steampunk, dá uma conferida lá no nosso site, tem uma matéria bem legal sobre o que é. E quem curte aí animes como Full Metal Alchemist, Last Exile, obras de Hayao Miyazaki, Steam Boy, mais ou menos é nisso que vai ser baseada a sala, pra quem gosta de ver aí uma união da tecnologia com o passado, dá uma conferida lá na sala das meninas, que vai estar bombando, com toda certeza, a gente espera vocês lá. Então, Giza, obrigado aí pelo recadinho pro pessoal aí, né, a gente espera também a gente se encontrar lá. Vocês vão ter alguma parte de games nessa sala também ou não? Então, eu tô querendo ver, porque são poucos os games que tem hoje em steampunk, no caso de lutas, né, o mais cedo que a gente encontrou é o Soul Calibur, que o Soul Calibur ele tem alguma temática que pega um pouquinho ali algumas eras, principalmente medieval também, e eu tô pensando em abrir uma parte lá pra Soul Calibur, né? Vamos conversar aí, claro, espero os meninos do Meia Lua X do X-Blade lá com a gente. Então tá. Também tem outro joguinho aí que é bem bacana, mas é se tiver um Super Nintendo, né? Que é o Wide Guns, que a gente até citou nos casts passados aí. Legal, que tem uma temática bem steampunk mesmo, assim, o Snake comentou. Pois é, a gente vai correr atrás disso, de repente a gente tem um Super Nintendo, é uma boa lá, afinal, já é uma união. A gente tem o Play 2, né, com o Soul Calibur, não tem o Play 3 ainda. Então, mas o meu Play 2 eu vou levar pra lá. Quem sabe, se a gente achar um Super Nintendo, se você tiver um Super Nintendo, entre em contato com a gente. Ó, eu vou dizer uma coisa pra você, hein. Eu acho que o Snake tem um Super Nintendo, hein? Aí, se achar, a gente achar esse jogo e achar, quem sabe, né? Vamos ver, vamos ficar atrás aí, a gente pode colocar lá. É uma boa ideia. Então, Giza, muito obrigado, hein? Valeu, Giza, sucesso. Até mais. Então, Ridan, depois do recadinho da Giza aí, lê o nosso segundo comentário aí. Então, nosso segundo comentário é do Javan. De alguma forma, por alguma razão, muitas vezes acho as músicas de 8-bit bem mais emocionantes do que de muitos jogos. E completamente de acordo, a dificuldade dos jogos antigos era bem mais desafiante. E o legal é que não existiam níveis de dificuldade. Então não tinha escolha mesmo, teríamos que ir na raça. Faltou o Tetris e Dr. Mario, mas tudo bem. Chaos Temple irá se imortalizar na minha memória até o fim da semana agora. Muito bom, pessoal, continue assim. Ah, então, a gente não colocou Tetris pra não ficar muito repetitivo. A gente já tem o Tetris, se não me engano, na segunda edição, que foi a própria Giza que colocou. Por isso a gente não colocou de volta o Tetris, pra não ficar muito maçã. Mas valeu pelo comentário. Então, né, vamos ler os nossos 3 e-mails aí. O primeiro e-mail é do André Castro, o Dede Best. Então ele manda assim: olá, meia lueiros. What the fuck? Aqui é o André Castro, o Chaga Rode, ou o Dede Best, 19 anos. Caramba, no dia que eu conseguir ouvir o cast de Metal Gear de vocês, já lançam outro? Bom, referente ao cast de Metal Gear, né? Minha experiência com Metal Gear se deu com Metal Gear Solid 2, e ali eu já fiquei maravilhado com a história e a jogabilidade, que até então nunca tinha visto. Afinal, em que jogo que você fica embaixo da chuva por muito tempo, e quando você encosta numa parede você espirra? Pra mim, Metal Gear Solid 3 é o melhor, pois tem Nick Nate, que é um cara muito foda e é melhor que Solid. Ele usa um tapa-olho muito estiloso. Ano passado na VGL, eu tive a honra de ver Norihiko Ribeiro tocando Snake Eater no sax, e peguei um autógrafo dele. Sem falar que Chaga Rode se tornou meu segundo nick. Né, Chaga Rode aí, pelo conversei com o Snake, ele parece que é um tanque de guerra com a capacidade de carregar uma ogiva nuclear. Ele coloca aqui também: Mega Man dá um show em todas suas músicas. É isso aí, um Dede Best abração. Então obrigado pelo e-mail aí do Dede Best aí, um grande abraço pro meu xará aí. Então Ridan, manda o segundo e-mail. Então, meu segundo e-mail é do Evandro Felipe. Olá, muito bom o podcast de vocês, especialmente este último, sobre as músicas de 8-bits. Mega Man 2, Dr. Wild Stage, com certeza um dos melhores dessa época. É demais mesmo. O que falar sobre Final Fantasy? Também sou apaixonado pela série, e a música do Chaos Temple, nessa versão, se não me engano, é a versão do remake do PS1 em 2002, que recebeu o nome Final Fantasy Origins, e continha o Final Fantasy 1 e 2. É lindo. E com certeza Final Fantasy 7 tem que ser zoado mesmo. nem é tão bom assim. Viu Final Fantasy 4 e Final Fantasy 6? É isso aí, continuem com o podcast de vocês, que é muito bom ouvir. Então, né, o Ridan aí na edição, ele tinha passado a música pra mim, e eu depois esqueci o link lá, aí quando eu fui baixar, falei, ah, deve ser essa aqui. Eu coloquei sem querer essa versão aí, ainda bem que só ele reparou, a gente não teve ataque dos fanboys aí, cara, senão a gente tá ferrado. Eu reparei. O Ridan reparou, falou assim, cara, como você me coloca isso aí, cara? Aí eu falei, putz, já tá no ar, cara, editar tudo isso e... Então, desculpa aí, vou procurar não colocar músicas erradas, né? E essa versão, ela é tanto do remake em 2002 do Origin, quanto o Anniversary Edition do PSP. Que massa. E sobre o Final Fantasy 7, meu, finalmente achei alguém que gosta mais do Final Fantasy 4 do que do Final Fantasy 7, meu. Eu acho ele um bom jogo, eu acho que ele é um nível alto. Porém, eu ainda prefiro o Final Fantasy 4, porque é minha vida, meu. Não, é que muita gente aí... Que, tipo, os fanboys aí de Final Fantasy VII, porque foi o primeiro jogo aí que saiu pro PlayStation 1, né? Então, aquela revolução gráfica de colocar em algo em 3D, né? Que ficou totalmente feio. Vou ler o último e-mail, que é do Evan Farihart. Olá, povo do meio da Lua X. Ele colocou isso, não tô zoando. É o primeiro cast que eu ouço de vocês e adorei. Muito boa a seleção de músicas que vocês fizeram. Confesso que bateu uma nostalgia foda quando vi as músicas de Tiny Toon Adventures e Battletoads. É, a música de Metal... Nossa, a música de Mega Man 2, versão loprada, já tinha ouvido e é muito legal. O Jebediah, parceiro do blog Do Lado de Fora da Caixa e também do Caixa Cast, fez um post com os vídeos. Aí eu vou colocar o link aí que ele deixou aqui pra nós, né? E ainda sobre o Mega Man vai a dica de uma banda mineira chamada 8-Bit Instrumental, que lançou um CD em 2008 com toda a trilha de Mega Man 2. Incrível. Eu sou suspeito pra falar, já que uma das capas para eles foi eu que fiz. Mas escutem, tenho certeza que vocês vão curtir. Eu vou colocar o link também da banda aí, 8bitinstrumental.com, né? Vou escutar os casts mais antigos. Grande abraço. Pô, valeu pela dica da obrigado banda. Obrigado mesmo. Ah, eu tenho uma coisa depois pra comentar. Só que não tem nada a ver com game track nem nada. Isso daí é pro pessoal de cosplay. Não sei se ficaram sabendo, mas dia 16 de outubro vai ter um encontro nacional de cosplay. Será em Florianópolis. Eu não sei certinho o local, porque eu vou descobrir por um link de xingamento sobre o evento, porque eles não têm muita noção. Eles querem colocar Restart. Uma puta banda que pariu. Banda aqui é metalcore nervoso, né? Porra, essa banda aqui é emocionante, cara. Não, pior, eu não estou zoando. Isso é sério. Eu vou até pedir pro Zabda colocar o link. Por favor, eu não quero isso. Eu quero ir nesse evento e eu não quero. E é isso. É só uma mensagem a mais aí. Pra quem é interessado em cosplay, que eu sei que bastante pessoas que escutam gostam do cosplay, inclusive cosplay de games, etc. E aí tá a dica. Por favor, se manifestem. Não deixem que Restart toque. Pelo amor de Deus. Então é isso, né? Vamos voltar pro nosso cast aí. Obrigado, Ridan, por participar, né? Vamos continuar a nossa conversa ali no cast, então. Valeu aí. Então, voltando na leitura aí de comentários e de e-mails, né? Começando aí com a primeira música aí do Ridan. Então, pessoal, vou começar com a minha primeira música de um jogo que foi citado no cast anterior, só que é de uma sequência dele, é da série Mega Man X. Peguei a música do Mega Man X6, eu peguei a música da abertura. Inclusive, o Mega Man X6, de acordo com a ordem cronológica, é a filler, porque de acordo com a ordem cronológica, acaba no Mega Man X5. Mas apesar de ser um filler, esse é um filler que eu gostei bastante, é bem atrativo, ao contrário, eu não vou criticar tanto, mas ao contrário do Mega Man X7, que eu particularmente não gostei. E o nome da música é The Answer, a resposta. Ela é cantada por um dublador e cantora japonês, Shotaro Morikubo. Ele também faz a voz do X na versão original do Mega Man X5 e do X6, até o X7. E ele também faz no Mega Man X5 e X6 a voz do Dynamo, que é um Maverick que aparece no começo do Mega Man X5. Ele já dublou vários personagens de vários animes e jogos, e também tem uma carreira no rumo dos singles bem considerável. Então, toca aí, The Answer. Eu ia falar do Mega Man primeiro, mas como ele já acabou de falar do Mega Man, eu vou falar primeiro da música do Pro Evolution 2010, cara. Que na verdade é pra provar que, pra quem fala mal de futebol, é pra provar que pra alguma coisa ele serve, né, cara? Pelo menos uma banda boa, né? É, ele toca várias músicas ali na abertura, ali é bem aleatório assim, mas é tipo, descobri uma banda que eu até confundi com o Foo Fighters, fui pesquisar no YouTube e acabei descobrindo essa banda aí, é Pay Money to My Pen, e o nome da música é The Answer. The Answers Not in the TV. É muito bacana, vale a pena conferir a banda aí, bem bacana. E foi graças ao jogo de futebol aí que a gente acabou descobrindo essa banda aí. Muito bacana, uma banda japonesa que canta em inglês. Toca a música aí então. Such a fake. Cara, essa banda é muito foda. Eu curti bastante. Essa música que você citou é realmente muito parecida com Foo Fighters. Mas é só essa música. Tipo, o estilo deles é diferente, mas é uma banda muito boa. Eu quando escutei a primeira vez também confundi com Foo Fighters, cara. Mas curti pra caralho a música. Minha música aí, a minha primeira música de um jogo aí que eu não cheguei a fechar em modo single player, fechei só em multiplayer fazendo LAN na casa do meu primo. Eu tô falando do jogo Dungeon Siege, né? Criado aí pela Microsoft Games. Ele é um jogo tipo de RPGzinho assim, só que ele tem um molde de MMO. O joguinho é bem clássico, cara, é bem basiquinho assim, você vai upando, né? Ele tem um enredo legal assim, que você tem que salvar o mundo e pronto, né? Aquela coisa básica de qualquer jogo, da maioria dos jogos, não de qualquer jogo, né? Ele é massa assim que ele dá uma premissa de início que você é como se fosse um camponês e vai evoluindo, cara. Quando você chega lá nos últimos mapas, aí você tá super motherfucker assim, cara, com armas poderosas. É um jogo bem simples, cara, não adianta comparar ele com outros tipos de MMO, como World of Warcraft, outros jogos assim, porque senão você vai falar, putz, esse jogo não é tanto. Mas pra época que eu joguei, cara, eu me diverti bastante. E a música que eu escolhi, ela é a música do menu, né? E ela também toca durante o jogo várias vezes. Quem jogou, cara, escutou essa música, vai sentir aquela nostalgia clara, assim, de início. E essa música aí, ela foi composta aí pelo Jeremy Soule, que é um americano aí. Ele tem vários trabalhos em outras áreas, além de jogos, né? Ele fez participação no Metal Gear Solid Peace Walker. Ele fez participação no Justice 1 e 2, né? É, Guild War. Ele também fez outras... A participação na parte de filmes, né? Ele fez participação na... Só citar um filme aí pouco conhecido, que é o Harry Potter, né? E também fez participação nos jogos de Star Wars, né? Alguns jogos aí, o Bounty Hunter e o Knights of the Old Republic, né? Então, chega de enrolação, toca aí! Então, Hidan, começa a segunda parte do cast aí. Eu escolhi a música pra variar, né? Vai ter que ter Final Fantasy na minha playlist, né? Hein, olha aqui, eu acho que quando a gente for fazer o cast especial de Final Fantasy aí, cara, não vai ter música nenhuma, você tá usando tudo agora? Não, eu tenho mais uns trunfos. Eu escolhi dessa vez o meu Final Fantasy favorito. O Final Fantasy IV, ele é meu segundo jogo favorito, ele é um jogo, só que eu tô pegando da versão do remake dele, que é, saiu para DS. A trilha sonora foi feita também pelo grande Nobuo Uematsu, que fez praticamente todas as trilhas do Final Fantasy. Nem precisa mais falar nada sobre ele, né? A gente já falou nos outros casts e ele é muito foda. Cara, esse cara aí, mil palmas pra ele, cara, ele é muito bom. Foi ele que salvou o Final Fantasy, uma curiosidade. Sabe por que do nome Final Fantasy? É porque... Eu até sei, mas não vou falar. Ah, então beleza. É assim, a Square, que na época era a Squaresoft, ela tava falindo. Daí ela não tinha mais condições de fazer mais nenhum jogo. Daí chegou pro produtor do Final Fantasy e te falou, aqui tá todo o orçamento que nós temos. É o último trabalho que nós temos que fazer. Salve a empresa. Puta que pariu. Decretou a responsabilidade nele. Ele pegou, começou a fazer o nome, o jogo lá dele, porra, qual vai ser o nome dele? Então, já que vai ser a última fantasia da nossa empresa, então, Final Fantasy. Acabou que fez o maior sucesso, tá ligado? Ele salvou a empresa, tipo, e até hoje Final Fantasy é uma coisa mais modinha, praticamente, do jogo. É, modinha pra caramba, cara. Principalmente pro pessoal do console, né? Eu tava até conversando com o Hidan e o Hidan falou assim, cara, joga o Final Fantasy 4, cara. Eu sei que você não gosta muito, mas joga que é massa. Só que, cara, pra quem que veio nos PCs, cara, é difícil jogar Final Fantasy assim tão efetivamente. Eu não sei, talvez a parte preconceito meu, né? Eu nunca joguei Final Fantasy. Nunca? Nossa, eu fechei todos. E ainda, tipo, a questão gráfica do jogo tá muito boa. E é isso aí, meu. O nome da música vai ser a música de abertura do menu do jogo, que é uma versão meio que remixada com trecho de todas as músicas mais marcantes do jogo. Então, toca aí. Então a minha última música vai aí então, é do Mega Man também, só que é da série clássica, o Mega Man 7, de 95. É a música da fase, na verdade não é uma fase, né, é fase de introdução, e o nome da música é Intro Stage. Ela foi composta por Tatsuya Nishimura e Yuko Takehara. Na verdade tinha uma galera de nome de japonês lá, eu só peguei esses dois como eram os dois primeiros da lista. Por que eu escolhi essa música, cara? Na verdade eu não gosto do Mega Man 7, cara. Como ele foi uma novidade na época, no Super Nintendo, que a gente era acostumado com os gráficos bem reduzidos, dos 8 bits, tipo, foi sensacional na época, né, cara? Só que o jogo é muito chato, cara, porque na verdade, ao invés de você escolher entre 8 chefes, você escolhia apenas 4, pra depois enfrentar um subchefão, pra depois enfrentar os outros 4, né? E o jogo é muito infantil também, cara. Pô, mas esse sistema de chefes tem bastante uma fonte. É. A partir do 3 já começa a aparecer. Uhum. Acho que só um que seja. Acho que só você já pode escolher jetos todos. São só 6. Então, eu escolhi foi essa da introdução aí, mas por causa do, tipo, na época assim, foi uma novidade, né? Quando a gente viu aquele gráfico bem melhorado do Mega Man, assim. Foi um choque quando entrou aquela fase com aquela musiquinha assim, o Mega Man vindo no carrinho, com o cabelinho balançando no vento, colocando o capacete, foi muito bacana. Então toca aí. Nossa, cara, Mega Man 7, eu sei que o Rodrigo não gosta, mas pra mim é o meu Mega Man favorito. Eu acho os gráficos... O gráfico é muito bom, cara, só que eu achei muito infantilizado. Ah, eu não achei, eu gosto... Não é que eu não gosto do Mega Man 7, cara, mas é tipo assim... Dos 9 que lançaram até hoje, pra mim ele é o 9. Pra mim ele é o primeiro. Então, mas isso é questão de gosto mesmo e cada um com seu cada um. Então, pra finalizar, né... esse cast aí curtíssimo, mas é porque a gente teve algumas razões aí pra gente gravar esse cast meio às urgências, né? Eu fui viajar aí pra Palotina. Deixa eu contar uma coisa. Eu tava lá em Palotina lá, aconteceu 3 coisas engraçadas. Uma que foi o local onde eu tava, assim, na sala lá, ele ficava perto dos celeiros, assim, eu ficava escutando os bezerros. Bé! As ovelhas. Bé! Cara, é muito engraçado. Tu pegou uns capiar que iam traçar o bezerro lá? Não. E outra coisa, assim, lá pra chegar no campus lá de Palotina, ele não era perto do centro do hotel onde eu tava. Então, ou tinha a opção de você contornar toda a quadra, ou cortava pelo canteiro, né? Aí tava cortando pelo canteiro ali, de repente vi um cachorro, tipo, o cachorro veio pra cima de mim, cara. Aí eu dei um passo, tipo, um pouquinho mais forte, o cachorro entrou no mato. Quando entrou no mato, saiu um coati, assim, bem louco. Pro outro lado, ué, what the fuck? Ele não era um lobo, cara, ele não era um metamorfo, cara. Eu fiquei agora, será que era a mesma coisa? Então, outra coisa que aconteceu de final aí lá, é que lá é o campus do curso de medicina veterinária, né? Aí eu tava entrando numa sala, pegar uma assinatura de um documento, aí tinha uns alunos lá, eles tirando a carne da pele do coati, cara. Tava, tipo, limpando o coati. Cara, eu olhei assim, meu Deus. Eles comem isso? Não, eles estavam limpando. Mas tanto do que limpando? Não, eles estavam limpando pra você deixar só a forma esquelética dele pra você analisar ali. Ah, a parte patológica, entendeu? Ah, não, eu viajei aqui. Só mais uma pergunta, desculpe minha ignorância. Onde fica a Palotina, cara? Palotina fica no oeste do estado do Paraná. Como diria Silvio Santos, bem no foco da dengue. Bem no foco da dengue. Não, lá é susto lá. Cara, lá é só uma coisa lá. Lá é uma cidade, tipo, muito plana, assim, cara. Venta pra caramba. Enfim, né? Agora, voltando pro cast e terminar ele, né? A música aí que eu selecionei, ela tem a ver com seleção, né? Quando você tá jogando um jogo aí de luta que é pouco conhecido pelo pessoal, que é Marvel vs. Capcom 2, essa música aí... Ela toca durante aquele menu ali que você fica selecionando os personagens. Eu sei que o Hidan adora essa música, né, Hidan? Amo! É o site que eu mais amo do jogo inteiro. Essa música aí, cara, ela tem uns elementos meio de jazz, assim. Tem uma mulherzinha cantando alguma coisa lá que eu não sei definir. Mas eu acho legal, assim, pelo estilo da música. Boa parte da trilha sonora do Marvel vs. Capcom 2, né, ela foi composta aí pelo Tetsuya Shibata. Ele é importante na parte musical aí de games, né, porque ele participou de vários jogos aí na composição. Ele participou aí de Devil May Cry 2, 3 e 4, Monster Hunters, Resident Evil Alter Break e Alter Break File 2. Também fez participação na trilha sonora de Street Fighter Alpha 2, Darkstalker 3, né, além de ser diretor na parte de produção musical dos jogos como Resident Evil 5, Dead Rising, né? Então, toca aí! Se você for ver essa música, tipo, o estilo dela é bem, sei lá, lembra meio que um hip hop, talvez. E se for ver, tipo, toda a trilha sonora do Marvel's Capcom 2 é meio elevada assim. Daí, tipo, é bem diferente comparado aos outros jogos da franquia. Mas eu acho um jogo muito bom, eu recomendo. Tem muitos personagens, incluindo os que eu gosto, meu grupo Ogro. Sabe o que eu acho interessante nesse jogo, cara? Quando eu era Office Boy, nessa época que foi lançado o jogo, né? O que era engraçado, cara, é que eu vi os caras. Eu vi uma vez o cara fazendo 230 hits na tela, cara. Eu desanimei uma vez. Eu peguei num evento nosso, no Last Hero, e aí tinha um cara lá, tava no PlayStation 3 com uma Marvel's Capcom 2, lá. Tudo liberado. Eu peguei, vamos jogar, deu, vamos, uhum. Né? Primeira luta, o cara pegou 3 lá, peguei 3, ele pegou o Magneto, Homem de Ferro, e o outro ele não chegou a usar em todo momento. E daí eu peguei meu grupinho Ogro, que é Juggernaut, Sentinela, E o... Não é o ogro, cara. O que aconteceu, um grupinho, bem um grupinho bem light, né? É, só personagem ogro, só. Só deve se alimentar à base de bacon, né? É. Puta, quem que é meu terceiro, cara? Ele começou a me bater um pouco, só que ele não tava. Ele tava se bananando. Daí nisso eu consegui acertar um especial e emendei com o Juggernaut e matei o primeiro cara dele. Eu fiquei todo, nossa, sou foda. Daí nisso veio o Homem de Ferro. Ele só deu combo infinito nos meus três personagens. A única coisa que eu sei de jogos de luta, tipo Marvel vs Capcom 2, é que eu apanho pra todo mundo, cara. É a única coisa que eu sei fazer é da minha luxe. Entendeu? Entendeu a trocadilha? Tá, a gente fugiu demais do assunto, né? Não, mas é isso mesmo, cara. Tá acabando o cast, né? É só pra eu ocupar tempo, porque vai ter pequeno cast, então vou ocupar tempo. O assunto começou com música, terminou com porradaria. E é isso, cara. Porrada, cara. É, tudo se resume a porrada, cara. Então, galera, né, finalizar o cast aí de... O cast não especial, né, o número 9 aí, com a participação do Ridan e do Rodrigo, né, eu agradeço a participação de vocês. Estou feliz aí pelos ouvintes estarem participando, né, com e-mails, com comentários. E também lembrar aí pros ouvintes nosso cast especial número 14 aí, né, com músicas solicitadas pelos ouvintes, né. Então, mande e-mails, né, o pogametrack.mlx@gmail.com. Bom, valeu pessoal e... Os e-mails animaram bastante e continue assim. E aí galera, valeu e acompanhe toda quarta-feira o Old School. Até mais. Bom jogo aqui. Foi, inclusive foi citado no... Só um pouquinho. Tinha um barulho estranho, não sei se era. Por isso que eu parei. Vai, pode continuar. Ah, era um avião. Tá, nossa, escutei um avião. Meu Deus. Ele faz a voz do... além do single, ele também faz a voz do X, na versão original, do Rockman, na versão original. Ah, cara! Oi, quando você fala, eu fiquei fazendo um desenho aqui, vou botar no post ele. Que desenho? Desenhei um carinha aqui. Era pra ser o Mega Man e acabou virando tipo um Goku. Nossa! Cara, vamos deixar aí no cast, vai ser muito animal. Agora eu contexto que o Final Fantasy já é meio infantilizado, mas sei lá, eu curti pra caralho. E os gráficos, eu prefiro os gráficos do Final Fantasy 7, do... É muito Final Fantasy na cabeça. do Mega...